Babilônia. Vlad Borges, CTS. Eu tomei chute no cu de polícia imersa Babilônia. Engoli fiel de olho fechado, eu já puxei cana. Me vi com um par de algemas na rabeta da barca. Dobrei os joelhos pela alma deles. Na Babilônia que eu tava, perdi um amigo. No Amargedon da vida, perdi um pai. Sem tempo de despedida, caminhando sobre o vale da sombra da morte. O pergaminho do meu caminho foi Babilônia sem corte. Na bandidagem me criei, vivi entre os Okaida. Puxei cana um dia pelo porte legal de arma. Até saltar saltei, até fumar fumei. Violentei inocentes por um motivo que nem sei. Desodiado, ninguém dava nada por mim. Tive 10 do meu lado e mais 1 milhão contra eu. E meu palinho, olha o comando aí, botando terror. Olha o CTS, nos radinhos em prato, nas carretas turbinadas, nas lojinhas, nas cadeias, no crânio do opressor, no sangue que corre em minhas veias. Militante que é pitoto, almejou minha derrota. Os kamikazes surgiu pra despalcar os pipoca. Fui a Brasília, sem Brasília vim a mim. Botei CTS em todo o Brasil sem sair do meu valim. Maquinei diversos, não saí da minha aldeia. Na Babilônia vi meu sonho expandir em Minas Gerais inteira. A Babilônia que eu vivi, vivemos, viramos noite. A Babilônia que eu vivi, não é ontem, mas é como fosse. A Babilônia me criei, foi vítima. A Babilônia que eu vivi, prefiro que morra, seja o amanhã da minha vida. A Babilônia que eu vivi, vivemos, viramos noite. A Babilônia que eu vivi, não é ontem, mas é como fosse. A Babilônia me criei, foi vítima. A Babilônia que eu vivi, prefiro que morra, seja o amanhã da minha vida. Eita vida bandida, Babilônia. Abra as celas e fecha a liberdade dos firmes. Babilônia, é essa mesmo que eu vivo. Babilônia, em Babilônia me afastei por ter aceitado a Cristo. Babilônia, eu no crack, a Vebac enjaulado, trancafiado, guaritas e grades. Babilônia, eu na lojinha e os olheiros, CTS bombando, Herba Man tava preso. Primeira aparecida, na sequência na Júlia. Tia Maria, pai Geraldo e vários manda-chuva. Olhos pipa, banho de sol, dia de visita. Sacola cheia, mas não carta dos firmes. Pior fase da minha vida na torre, desespero. E hoje eu canto com 4 caixão no peito. Pé na porta, estica 12, martelo bate. Juiz condena, dá o aval e priva minha liberdade. Alvará de soltura, cantou na bica carcereiro. Saí da Babilônia, mas não deixei o formigueiro. Corredor Zona Norte, Almoroso Costa, Uberaba MG, Babilônia ilusória. Na Babilônia que eu vivi, vivemos, viramos noite. Na Babilônia que eu vivi, não é ontem, mas é como fosse. Na Babilônia me criei, foi vítima. Da vida bandida, Babilônia. Abra as celas e fecha a liberdade dos firmes. Babilônia, é essa mesmo que eu vivo. Babilônia, em Babilônia me afastei por ter aceitado 17 anos dessa porra como cantor, compositor. A Babilônia que eu vivi é a mesma Babi que eu tô. Aceitei a Cristo aos 8 e ainda quem duvida. Fala que tô de chapéu, ó picuinha, esse Ananias. Foi noites de insônia pra acertar a mão. Foi muitos KM rodados em busca da perfeição. Muita grana no bagulho, muito suor derramado pra cada som que cantei. Foi muito sangue, muito enquadro. Povoados em guerra, vi inocentes morrer. Vi organização depois da chegada do PCC. E meio crime, vi máquina, poesia de ladrão. Formigueiro foi meu preferencial no quesito som. Ligação anônima de polícia, Babilônia. Saí em jornal sendo criticado, isso é Babilônia. Ameaçado de morte em plena abordagem, Babilônia. E o come quieto me queimando por todas minhas andanças. Na Babilônia que eu vivi, vivemos, viramos noite. Na Babilônia que eu vivi, não é ontem, mas é como fosse. Na Babilônia me criei, foi vítima. Na Babilônia que eu vivi, que eu vi.